quais são os nossos medos? Temos medo de alguma coisa? Se eu fosse perguntar hoje, claro que todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas se hoje, com tudo aquilo que está acontecendo, se eu perguntar para cada uma delas, a maioria delas vai dizer que está com medo do corona, né? Claro, é a ideia, né? É a ideia que se formou, né? Numa grande mídia, numa grande, digamos assim, indústria, né? Da comunicação, e na verdade estão realmente acontecendo essas mortes por essas pessoas aí, mas tem muitas pessoas, tem bem menos pessoas que morrem, e eu diria que a incidência de morte é 5%, 8%, talvez nem isso, né? As outras pessoas passam mal, se tratam, e realmente, eu hoje mesmo falei com uma pessoa, é um cliente meu, ele passou essa Covid aí, ele disse assim que ele passou um mês que não chegou a ser hospitalizado, mas não foi fácil. Bom, mas não é isso que eu quero, que nós queremos falar. Nós, porque eu não estou sozinho aqui. Eu há um ano e pouco eu tenho tido a possibilidade, e não só a possibilidade, como a necessidade de cada 15 dias eu procuro um psicólogo, um amigo. Se tornou amigo meu. E não vão pensar vocês que as pessoas que trabalham numa casa espírita não precisam desse tipo de ajuda, hein? Aliás, tem muitas pessoas que já procuram esse tipo de ajuda há muito tempo. Não nessa casa espírita, mas em todas as casas espíritas, aquele velho ditado, né? Todo cuidador precisa de um outro cuidador dele próprio. E na segunda ou terceira vez que eu fui lá, ele me fez uma pergunta bastante estranha, né? Tu tem medo do quê? Eu comecei a pensar, sabe que eu não tenho medo de nada. Mesmo que se fosse hoje, vocês perguntassem para mim se eu tenho medo do coronavírus, eu não tenho. Eu não tenho, porque o medo é a porta aberta para que eu tenha o coronavírus. Então, eu não tenho. Aí ele começou a perguntar, tá, mas tu não tem medo de nada, nem da morte? Não, porque tu sabe muito bem que eu sou espírita e que para mim não existe morte. Para mim, o que existe é vida após uma vida. Por isso, se eu morrer, é só o corpo que morre. Então, eu não tenho medo da morte. Tá, mas e tu não tem medo de acidente de carro? Olha, eu já passei por dois quando eu tinha 16, 17, 18 anos e quase eu deixei o couro lá, porque eu gostava de andar, gostava de pisar fundo. E realmente, por causa dos meus erros, aconteceu esses dois tipos de acidente, mas que eu, com 62 anos, já passou até o medo e eu continuo ainda gostando de acelerar continuo ainda com o pé pesado, por incrível que pareça, né? Depois de velho, mas claro que hoje a gente se cuida um pouquinho mais. Aí ele continua, mas medo, vários medos, tem medo de ser assaltado? Eu digo, eu não, porque como é que tu vai ter medo de ser assaltado se tu nunca foi assaltado? Então o medo de um assalto vem pela experiência, né? Então se num assalto tu pegar, tu levantar as mãos e diz assim, pode levar tudo, e o cara te deixa em paz, tu em dois, três meses, tu pega, tu passa por aquele tipo de trauma, normal. Agora, se tu quer reagir, bom, aí tu vai pro caixão, né? Então, eu digo, não, eu não tenho medo de assalto, porque eu nunca fui assaltado. Isso aí tu só pode ter medo se tu passar pela experiência, né? Então, também não tenho medo disso aí. Tá, mas se tu tivesse que enfrentar um pelotão de fuzilamento. Bom, que eu tinha que ser, digamos, estar lá num poste e alguém ia me fuzilar, porque eu ter cometido um crime. Nas guerras acontece isso, né? Olha, talvez eu digo, eu teria medo do ato em si, de estar lá e esperar a bala vir na minha cabeça. Mas não de morrer. De morrer, não. Eu não ia ter medo da morte, porque eu sei que só ia estar meu corpo lá no chão com uma bala na cabeça e eu não estaria mais lá. Aí ele me fez uma pergunta que me tirou o tapete debaixo dos pés. E tu teria medo, diz ele, de ficar entrevado numa cama? Entrevado numa cama? Dependendo de uma, duas, três pessoas que te cuidassem o tempo inteiro? Eu pensei, sim, digo. E é o único medo que eu tenho até hoje. Eu não desejo isso para ninguém, nem para mim. Porque eu passei na minha família por esses problemas aí e eu vi, por isso que pela experiência, a gente percebe a necessidade de que uma pessoa dessas tem e ela querer se fazer as coisas e não consegue. Gente, é um sofrimento muito grande. É por isso que a gente tem que compreender muito bem essas pessoas que estão acamadas, enfermas, e orar muito para elas. E que elas tenham sempre Jesus no coração, porque realmente, meu Deus do céu, eu acho que é uma coisa assim. Mas vamos falar ainda do medo. Se nós tivéssemos, é uma pergunta agora, se nós tivéssemos Jesus realmente no nosso coração, se nós tivéssemos a ideia realmente de um Deus onipotente, que tudo pode, onipresente, que está presente em todo lugar, em todo momento, onisciente, que sabe tudo de todos, a qualquer hora, em qualquer momento, que Deus é bom, justo. Bom, essas são as palavras, bom e justo. Eu acho que não precisa dizer mais nada. Que Jesus está sempre no nosso lado. É só nós darmos a brecha de atrairmos os espíritos bons e afastando, através de algumas orações, através de bons pensamentos, através de bons atos, de boas atitudes, de bons pensamentos, de boas palavras, afastar os espíritos ruins. Bom, vai chegar perto de nós quem? Os espíritos bons. Com quem que está os espíritos bons? A ideia de Jesus. Se nós realmente acreditássemos nisso, se nós realmente vivêssemos nisso, na ideia de que Jesus, dentro do nosso coração, da nossa mente, nós teríamos medo de alguma coisa? É uma pergunta, agora um questionamento que eu faço, né? Será que se nós tivéssemos isso dentro de nós, enraizado lá no fundo, sabendo que nós somos um pedacinho de Deus, nós temos uma essência divina, e que um dia nós vamos partir dessa, uma outra reencarnação que vai ser melhor que essa, porque essa é melhor daquelas outras que vieram, que depois vai vir outra, até ascender lá numa quinta dimensão. Isso é a ideia da era de Aquários, da era de regeneração. Transcender, ascender até uma quinta dimensão. Que de repente talvez a gente não necessite nem mais de corpos físicos. Essa é a ideia. Mas é claro, hoje estamos muito, muito ainda enraizados naquilo que é aqui e agora. Nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter casa, nós precisamos de dinheiro para pagar um monte de coisa, um monte de boleto no final do mês, que antigamente só existia água e luz, hoje tem água, luz, internet, telefone. Bom, então, como é que seria a nossa vida se nós realmente tivéssemos Jesus dentro de nós, como parte de nós, que nada nos afetaria, nós teríamos medo? Não. Então vejam bem, como a fórmula é bem simples, 2 e 2 é 4. Se nós estamos com medo, tiramos o medo de dentro de nós através do quê? Bons pensamentos, boas palavras, nada de fofoca, nada de olhar um monte de notícia ruim na indústria do medo, que são as televisões e as rádios, nada de falar mal de ninguém. Você tem alguém falando mal de alguém, tu chega e diz, não, mas eu sei de uma coisa boa que ele fez. Tu já desarma o cara na hora. Eu já fiz isso várias vezes. Tu já desarma o cara na hora. Porque quando nós chegarmos lá em cima, lá em cima é maneira de dizer, Deus, Jesus, Deus, ele vai olhar aquilo que a gente fez de bom e não aquilo que a gente fez de ruim. Por quê? Porque ele é Deus, é bom, é justo e é verdadeiro. Então, sem medo, gente. Sem medo. E vamos enfrentar mais esse ano sem medo. Com coragem, com determinação, com força. E passando isso para as outras pessoas. Que se a gente falar aquilo que hoje foi escutado aqui para mais 2 pessoas amanhã, já são... um monte de... é progressivo isso, né? Essas pessoas talvez falem para mais pessoas. Então, gente, vamos fazer isso. Vamos deixar de lado essa indústria do medo. Vamos deixar de lado essa indústria cinematográfica do medo, do terror. E vamos ter Jesus dentro de nós. Muito obrigado.